Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, uma edição Pocket. E a gente tem novidade agora, né, Snake? Uma edição revolucionária. Veja aí, revolucionária. Agora você vê a cara do Excel ali, ó. Bom, eu sou o Zabuzeta junto com Snake. Eu, a voz da sua consciência, é porque cara, eu estou aparecendo. Ô, Snake, você tá meio pálido aqui nessa foto. Pálido, mas com respeito, tá? É verdade. Use. Use e abuse. Sim, use e abuse. Vamos ao... Aqui a imagem do Snake ainda é antiga. É verdade. E é, eu tenho também a presença de Excel. Oi, Excel. Eu não sei onde eu estou aqui, eu estou com esses dois. É. Eu estou em algum lugar aqui. Bom, galera, a gente vai começar mais uma edição do Game Track. Agora, como você está reparando, o Game Track também vai pro YouTube. Sim, um Toma formato essa. Completamente novo, revolucionário. Sim. E essas mudanças serão devidamente explicadas após o comercial. Após o comercial, vamos lá, comercial. Não. E pra você, caro ouvinte, que sofre de ejaculação precoce. Não. Não. Bom. É, agora sim, vamos começar a falar a respeito do fim do Level Mais, né? Pra quem não tá ligado, o Level Mais vai acabar. Calma. Toda a vida na Terra depois que aconteceu. que o Snake tá sonorizando o podcast, né? Sabe aqueles talk show que tem os comentaristas, os apresentadores, assim? Ah, que tem o carinha lá que ele fica na mesa de som / comentários num canto. É, exatamente, eu vou ser esse aí. É, porque nem cadeira dão pra ele, né? Nossa! Vamos aproveitar pra falar do fim do Level Mais. Pra quem não tá ligado, o blog do Level Mais vai acabar, só que as atrações não. Só vai acabar a casa, como disse o Snake, né? Vamos explodir o prédio e vamos se mudar pra outro lugar, né, cara? É, sabe quando a família real portuguesa veio pro Brasil e botou aquela aviso na porta e põe-se na rua? Então, na rua. Que na verdade era príncipe regente, mas o pessoal de acompanha isso na rua. Então, fizeram a mesma coisa com a gente. Falaram assim, olha só, a gente vai usar a sala comercial pra outra coisa. Então vocês não podem dar no pé. Verdade. Bom, só que a gente não tinha sala comercial, então, né? Mas a gente arrumou uma salinha ali chamada SoundCloud, que é onde serão postados os podcasts do Level Mais. Muitos podcasts, assim como o Game Track e o Papo de Noob, terão formatos em vídeo no futuro, então... Vai ser uma atração tanto em vídeo quanto em áudio, então você vai poder escutar duas versões, tanto no YouTube, tanto no SoundCloud, e vai ser bem louco o Excel ali só na... Bom, então é isso, galera. Então não chorem as pitangas. Em breve, assim que a gente oficializar a mudança pro SoundCloud, vai ter integração com iTunes e com RSS, no caso, pra você fazer integração com o seu dispositivo, pra você baixar, nem precisar entrar no site, nem no SoundCloud, né? Então, automaticamente vai vir pro seu celular, não vai mudar muita coisa, a gente só vai pedir na hora lá, reassinem, vai ser de boa, tá ligado? Reassinem, cincão, mensal. É. Boa, sabe? Sim. Bem de boa, bem de boa mesmo. Sim, a galera vai perguntar, por que a gente mudou, né? Porque a gente quis, mas outra coisa que a gente pode falar... É a crise, né, minha gente? Sim. É... Não, olha só, os homens vão falar essas coisas, depois o grosso, o mal encarado, tipo, o cara rabugento, sou eu. Sim. Por que vocês terminaram? É, porque a gente quis. Esse é o tipo de coisa que eu falaria, segundo a definição da minha pessoa, pelos óbvios. Sim, mas a gente optou por fazer essa mudança, até porque pra manter o blog tem um custo, e o blog não tem mais conteúdo em texto, né? Somente áudio e YouTube. É, assim, antes, quando a gente fez o blog, a gente tinha uma série de parceiros, colaboradores, e muito material pra ser produzido... Matéria pra sopa. É, material pra sopa. É. Sopa pra nós. A gente tinha muito material, muitas colunas, muitas Sim. coisas, que com o tempo, infelizmente, foram escasseando, foi diminuindo... Escasseando é ótimo, eu, né, eu cara? Gostei, cara. Inventando palavras, olha aí. Totalmente. Então chegou no ponto que a gente só tinha basicamente o nosso conteúdo multimídia. Uhum. A procura também de texto diminuiu bastante, Sim. né? Exato, então... exato. É, a procura diminuiu, então a gente começou a produzir menos, e uma coisa foi levando a outra até que só sobrou o conteúdo de mídia. Sim. Então optamos por manter o conteúdo de mídia, obviamente, até porque a gente gosta de gravar isso. Só que em locais exclusivos pra ele, né? Tanto o YouTube Exatamente. E SoundCloud. Por isso gerou essa mudança, esse formato inédito do Game Track Pocket, Sim. que estamos estreando aqui, por que não? Ora pois, ora pois. Por que não? É, e com algumas diferenças. A gente vai tentar adaptar ele da forma que a gente achar mais confortável pra passar pra vocês. Sim. E que vocês se sintam confortáveis em receber também. E tem mais uma. A gente não vai falar só videogame daqui pra frente. Quando eu e o Excel tirar uma pira pra falar sobre jogos de tabuleiro, né? Excel? Oi? Excel pra boca, cara. Aí, enfim. É, e Excel, o que vocês têm jogado? Olha só, o que você está jogando? Eu tenho jogado, não dois como eu havia falado, três joguinhos. Sim. E eu travei um pouquinho, olha só. Sim, dá nada, dá nada. Três joguinhos, nenhum dos três é Pokémon. O primeiro deles é o demo do Amazing Spider-Man 3DS. Do novo filme, você tá falando? Isso, eu baixei essa semana ele pra conhecer, ver como é que era, que tava. Você gostou, porque normalmente é jogo on demand e sabe como que é, né? Cara, assim, ele não tá uma bosta, mas ele tá enjoativo. É on demand. Acho que ele pega uma fórmula pronta, só coloca a skin e lança. Mas tipo, eles pegaram a fórmula que já tinha sido usada pra Batman. Uhum. Fizeram as devidas adaptações pra ser pra plataforma e tal, bababá. Trocaram o skin, botaram o Homem-Aranha e botaram ele soltando T. Pronto, acabou isso. Ó, mas vendo pro lado bom. Não, pelo menos... não tem lado bom. Não, posso falar? Posso falar? Oi, posso falar? Oi, já que ela tá aparecendo, pelo menos deixa eu falar. Você tá meio branco. Cala a boca. Você tá pegando sol? Faz bem pra pele. Curitiba não faz sol, filho. É. É verdade. Winter is now coming. Is now. É, enfim. Agora? Passa o Winter essa hora agora? É o Winter 2. Winter 2 coming. Falando da série de jogos do Homem-Aranha, que ele sempre usou aquela mesma engine, cara, que só foi trocando a capa do jogo, pelo menos trocou a engine, né? É, isso aí é verdade. A engine, ela tá mais confortável de jogar, sabe? Em alguns momentos é um pouco confuso. Mas ficou bacana, assim. Em relação aos outros é bem melhor, mas não é nada novidade. Então, sim, por isso que se torna um pouco enjoativo. Porque diferente do Batman, que ainda tem mais algumas firulas e tal... O Homem-Aranha é ele, a teia dele, ele balançando, grudando na parede, pronto, acabou, cara. Jogando tem inimigo, só isso, só pra ter a pira, né? Então, assim, é um jogo que você jogar durante algum tempo é legal, mas passou de uma hora de jogo que você já tá... Quando você não tem nada pra fazer, sabe aquele joguinho celular, assim, que, olha, tá instalado aqui, por que não? Mais ou menos assim, né? É, basicamente isso. Até por isso que eu baixei o demo, né, pra ver como é que ia ser. Uhum. É, o outro demo que eu tô jogando é o demo do Kingdom Hearts pro 3DS também. Ele te dá acesso... do comecinho do jogo, um pedacinho que seria comecinho do jogo, até você enfrentar o primeiro mini-boss. O Kingdom Hearts 3DS, ele... Cara, ele mantém tudo do Kingdom Hearts de sempre. É a mesma engine, é o mesmo gráfico, adiciona uma coisinha ou outra na história. Mas, assim, ele tá gostoso de jogar pro 3DS. O que eu queria saber é se ele ia ficar bom pro 3DS, porque pelo menos a versão do Kingdom Hearts que saiu pro DS, eu lembro de jogar e eu não gostar. No PlayStation eu achava super legal, e daí eu fui jogar no DS e achei uma bosta. Então eu fiquei na expectativa se seria bom ou seria ruim. E ele se mantém a mesma coisa do PlayStation, então eu gostei bastante e recomendo pra quem quiser jogar. O link, o videozinho vai estar passando aqui, ali, ali. Pra lá. Então fica a recomendação. Sim. É, e você tem jogado um jogo de iPhone, né, cara? Vamos aqui pra ele. Sim! Esse você tá se divertindo, né, cara? Porque você é fã da temática. Esse até, inclusive, eu não... Faz duas semanas que eu não jogo ele, porque eu tava ocupado e tal. Mas eu joguei bastantinho. Hoje eu joguei um pouco também. É o Card Wars do Adventure Time. O Card Wars, ele aparece... Eu não sei... Desculpem os fanáticos e os fãs, tá? Eu não manjo nada, eu vou falar à vontade. É, do Adventure Time, eu assisti um episódio em que eles jogam esse jogo no desenho. Ah, eles jogam isso? Ah, que massa trazer a parada. Jogam. A primeira aparição foi no desenho, foi uma partida entre o Finn e o Jake, que é o que seria o Magic deles. Uhum. Ele... O jogo, assim, ficou bem gostoso jogar no iPhone. Eu já tinha me interessado em comprar o jogo físico, tem pra vender lá fora. Só que quando eu vi que saiu pra plataforma, eu falei, pô, legal, vou experimentar. Uhum. E ele é em português. Tá bem fácil de entender, bem fácil de jogar. É, tem um pay to winzinho, só que o pay to win é caro pro caralho, não compensa. Ah, é tipo o que o Snake falou do Angry Birds Go, né? É, tem um pay to win, mas tipo, eu achei caro demais, não compensa. E eu não jogo online, eu jogo solo. Então, tem que jogar solo e online, tá? Uhum. Aí, é legal que tem a animação deles, né, jogando as cartas. É, exato. Basicamente, o que funciona assim, o campo de batalha, ele tem 4 lanes, ok? Ó, eu vi ali. 4 lanes. As da flop nas lanes. É, antes de você começar o jogo, você vai escolher o terreno de cada lane. Você pode ter até 4 terrenos diferentes. Nossa. Normalmente você vai trabalhar com 2, 3 no máximo, né? Uhum. Diferentes. E você pode summonar em cada lane uma construção e uma criatura. Fora as mágicas que você vai summonar. Uhum. Cada turno você ganha um ponto mágico a mais. Então, tipo, no primeiro turno você tem 2 pontos mágicos pra gastar. Sim. Que é o custo das cartas. E vai progredindo. E o seu level permite você ter mais cartas no seu deck, mais pontos de vida. Uhum. Aí cada nesse esquema, cada lane tem uma criatura e um terreno. A criatura só pode bater na criatura daquela lane, e se não tiver criatura nenhuma, ela ataca direto a pessoa. E algumas criaturas têm habilidades. Pronto, é isso. É, eu vi que tem uma mecânica aqui que você faz o tap do ataque, você clica pra bater ali na hora de atacar. É, o tap, ele ativa a habilidade da carta. Sim, ó. Ah, é verdade, massa. Entendeu? Então, assim, é uma mecânica bem fácil, é um jogo bem simples. É divertidinho e é legal. O ruim foi que eu paguei por ele. É, mas pagou tanto, né? Foi bem... É, salário, paguei, ó. Mas pra Android consegue de graça. Então, essa foi a jogatina sua. Então, foi com o demo do Spider-Man, com o demo do Kingdom Hearts e o Card Wars. Sim. É. Snake, vamos começar com o seu Crysis 2 ou vamos começar com o Dust? Vamos começar com o Dust. Bom, vamos lá então. Dust. Essa linguinha aí, sexy. Ah. Do Excel. Não, do Excel, que ele fez uma. Bom, Snake, você tem jogado Dust and Elysian Tale, isso? Tenho, mas antes, o que tá fazendo o clareamento de dente? Tô palitando o dente ali, filho. Ah, tá. Pela câmera, né? Eu vou usar pra câmera aqui pra palitar meu dente. É, pera aí. Uma palheta, né? Diga-se de passagem. Ah, é o que tinha aqui. Era uma palheta ou um pin pontudo, e eu não ia usar o pin. Que susto, cara. Ah. Um pin. Oi, meu nome é Excel e esse é o Jackass. Sim. Vamos lá. Dust. Vamos lá. Esse Dust. Não, antes de falar de Dust, primeiro eu tenho que oficializar isso, né? Dizer em público. Que você é homossexual, a gente já sabia. Por favor, coloca a imagem do Slowpoke pra mim, por favor. Cara, você tá de sacanagem, agora que eu tenho que configurar tudo. Para tudo. Depois você dá um jeito aí. Slowpoke, bota Slowpoke agora. Sim, Slowpoke. O que é Slowpoke? É um Pokémon, filho. Ah, entendi. Ah, cara, eu vou manjar pra caralho, Pokémon. Atrasado, é você, Zabza. Sim. Mas, assim, Slowpoke... Bota uma foto do Zabza, estilo Zabzadas, agora. É. Sua câmera travando de uma maneira muito engraçada. Eu percebi, eu vi. Dá pra ouvir sua voz, sua cara... Aquela cara de pena, tipo... Porque finalmente eu cheguei na nova geração, gente. Eu comprei o PlayStation 3. Olha que alegria. Você comprou o PlayStation 3? Comprei o PlayStation 3. Oh! Olha só, cara. Estou na nova geração. Sim, mas. Só que não. Mas olha aí, cara. Agora você vai poder jogar. Pera. Você comprou um PlayStation 3 ou um Polystation 3? Toma essa. Não, é um PlayStation mesmo. Esse é da Sony, não da Sônia. Da Sônia. Mas, vamos parar de falar de antiga geração, vamos falar de Dust, cara, o joguinho que você tem jogado aí. Vamos, você fechou? Não fechei, cara, é que eu tô... Não tô parando tanto tempo assim pra jogar, porque eu queria jogar ele com controle, né? Porque ele é bem... Eu vi que ele parece ser bem mais legal. Você comprou o PlayStation 3 sem controle, é isso? Não, mas isso é pra PC. Eu tô falando do PC. Aquele jogo ali do PC. Calma, que o PlayStation ainda não chegou, por isso que eu não falei nada dele. Mas já comprei com Ground Zeroes. Ó, oh, Ground Zeroes. A tapa na cara de todo mundo. Enfim, tava jogando assim, eu acho que é o primeiro estilo de jogo side-scroller em elementos assim de JRPG, né? Aham. Que eu tô começando a gostar. Tem elemento de JRPG? É, JRPG porque tem muita fala, tem muita conversa. JRPG, tem muita fala. Tem muita fala, cara. Fala demais é RPG pra mim, né, bicho? É. Não, mas é que também, tipo, você vai evoluindo. Ataque, defesa, vida. É... Tem essas coisinhas assim. Só que como ele é um side-scroller... Sim, ele é um side-scroller meio tipo hack and slash, né? Uhum. Então daí você dá double jump, dá uma sequência de combo muito bacana. É um jogo legal, é um jogo bonito, bem feito. Gente, que loucura. Ó, oh, deixa eu só. Eu acho que eu tenho quase certeza. Esse jogo foi feito por uma pessoa só. Olha! Você sabia? Tipo, foi feito por uma pessoa só, parece que até a música foi feita por ele. Então é bem bacana o trabalho que o cara fez, né, cara? Eu gosto de ter meu trabalho reconhecido. foi legal fazer ele. Sim. E foi mais estimulante ver vocês reconhecendo o meu trabalho. Então, assim... Bom, é. Uma coisa que eu vi, assim, que as animações é bem legal, né, cara? Você faz aqueles combos absurdos, assim, meio do Devil May Cry, né? É, cara, é muito legal, assim. Tô bem no comecinho, assim, uhum. Mas já tá uma sequência de combo muito, muito grande. Que nem eu falei, é um jogo bonito, uma sonoridade, assim, bacana. Sim. É bem dublado, por mais que seja, tipo, né, aparece a foto do personagem, uhum. não aparece ele falando. Mas as vozes, assim, tipo, encaixam com o personagem. Massa. E é uma história, assim, que tá chamando a atenção. Vamos ver como que vai ficar mais pra frente, né? É, eu tenho ele, mas ainda não peguei, ainda não criei coragem, assim. Tipo, ainda meio, tipo, um pezinho pra trás, assim, pra... Enfim. É, eu só não desenvolvi mais, que nem eu falei, porque eu tô jogando no teclado. Daí fica teclado e mouse... Ô, Madruga não... fechou no teclado, toma essa. Ah, não, sim, mas é que não, pra mas mim, é Madruga, esse tipo né? de jogo... É, o Madruga, né? O Madruga consegue jogar King of Fighters no teclado. É. Então, tipo, é outro nível, ele já tá semi-coreano. Mas... Queria ter pelo menos o controle, que pra mim acho que fica mais confortável. Agora chegando do PlayStation, já espeta aqui no PC e já era. Pois é. Uma coisa que é legal, assim, que ele tem essa temática meio, tipo, de humanos com animais, né, cara? Eu não entendi muito bem, meio... É, eu esqueci... É meio bizarro. Antropomórfico, se não me engano, acho que é a palavra. Eu não tô... Que é essa mistura de humanos com animais. Mas... Bem aquele estilão, assim, de lenda chinesa, japonesa, qualquer coisa. Daí eles misturam esses animais, assim. É tipo o Kung Fu Panda, você diz assim. Agora, vamos falar de outro joguinho que você tem jogado, que é o Crysis 2. Vamos lá, Crysis 2. Cara, de onde você começou a jogar Crysis? Você fechou primeiro? Não fechei primeiro, eu tentei... Eu comprei ele na Rabobadão. Na Rabobadão. Sem nada pra jogar de FPS, sim. Na verdade até tinha, assim, mas porra, eu queria jogar um FPS com história. Ó. Então, Crysis 2 tá aqui, vamos ver qual que é dele. E, cara... É bacana mesmo, a engine é legal pra caralho, a né? A engine é muito bacana, tá aí os gráficos... É a Regina. Que nem eu me surpreendi como meu PC é velho, né? Pra vocês terem noção, ele ainda tem 2GB. 2GB de memória. Mas só 2GB. Só 2GB também. Não mas placa não, não, mãe, não. Não tem nada, ele só tem 2GB. Não, a placa de vídeo é boa. A GeForce. Cara, faz tanto tempo que eu comprei essa parada, nem lembro. É a GeForce. Mas... A GeForce boa que. Cara, você quer que eu diga qual era a placa de vídeo que meu último desktop teve? E esse último desktop foi tipo 2011. Qual? Foi mesmo? Oi? Qual TNT2. Nossa! Sabe quantos mega tinha TNT2? Mega, vai lá, quanto? 128? 128, quem dera eu. Ó, caralho. 64K. Caraca. Não, é uma 9600, lembrei agora. Sim. 9600 GT. Tá aí. Mas tá rodando assim, demora um pouco pra fazer os loadings, cara, mas tá indo tranquilo. Mas sabe que o Crysis 2 ele é mais bonito que o primeiro e ele é mais otimizado pra rodar mais sushi em qualquer PC do que o primeiro, porque ele tem uma engine, tem uma melhora na engine que não fica tão pesado pra galera rodar, tá ligado? Eu lembro na época que saiu ele, assim, tipo, tava uma parada muito absurda, assim, pra você jogar ele no full, tipo o BF4 hoje em dia, né? Uhum. Então... Não, o Crysis 2, o Crysis 1 tinha isso, o Crysis 2 sempre foi mais sushi. É, eu acho que era um... Que era. Não vou lembrar agora. Um era o jogo pra você falar, vamos testar minha placa de vídeo, lembra, antigamente? Isso. Eu tinha esse rumor, assim, eu pensava, eu olhava pro meu computador, coitado, não vai rodar. Quando tinha um outro ainda, né, acelerou ainda. Uma coisa que é legal nesse jogo é toda essa parte da armadura ter vários poderes, né, cara, de você ficar invisível, você correr, você ficar forte. É, isso que é legal, cara, ele tem pelo menos eu peguei duas funções até agora, né, que é a invisível, clocking, né? Sim. É útil pra caralho. E eu achei muito legal na apresentação do vídeo, porque quando faz o clocking, é como se fosse um tecido, a roupa, né? É como se fosse um tecido orgânico, bio-orgânico, sei lá, que parada que lá. É uma roupa parecida com do Snake no Metal Gear 4, praticamente, só que tem invisibilidade, né? Sim. É, a diferença é que ele pega a textura, né, e copia aquela textura. Ele não, ele já fica invisível, né? Sim. Ele... barra, luz, sei lá como que funciona aquela parada. Só que é como se fossem as células da roupa, elas vão se modificando no formato que se adequa à função. O primeiro, tipo, o primeiro você vem com todas as habilidades ao mesmo tempo, e essa já é um pouco diferente, já, a temática. É, você vai pegando de pouquinho. E, tipo, quando você pega a armadura, as células, assim, elas fazem, tipo, umas escamas que ela faz como se fosse realmente uma micro armadura, tá ligado? Eu achei muito legal essa apresentação do começo, da roupa, né? Esse jogo é legal, só que pena que ele tem meio, assim, tipo, característica de... Ai, eu tenho o celular aqui, ó. Não entendi. Passando no Instagram a gravação. Ah, tá, entendi. Ah, tá, agora que eu vi a cara. Ah, sim. Não, que ele postou o telefone assim na cara dos outros, assim, olha que é meu iPhone, enfim. Tô zoando. Mas, cara. Característica do quê? Que você ia falar? É, característica, assim, dele, de ser um jogo. Ele, o 2, ele já meio que já ficou meio, mais genérico pra galera, né? Não muita gente deu muita bola pra ele, né? Peraí, agora ficou melhor. Sim, porque ele veio muito por Humble Bundle, né? Então a galera pegou muito pra. Vamos jogar, vamos me virar e. Tirando foto. Aí, agora vai. Aí, eu pisquei. Snake piscou, porra. Mais alguma consideração a respeito do Crysis 2, Snake? Ou... Tá legal, que nem eu falei, tá no meio no começo, né? No... Sim. Tô parando muito pra jogar, mas é aquele joguinho clássico que nós todos nós paramos pra jogar. Eu queria que você tivesse uma... É verdade, eu queria que você... Astronauts? Tipo... Mentira, os Abus nunca jogou Astronauts. Passei de 1000 horas, cara. E depois o cara quer falar mal das minhas horas no Pokémon. É, é verdade agora. Mas, enfim. Vai. Bom, vamos pro joguinho que eu tenho jogado. Você quer complementar o quê? Eu não sei complementar. Sim. Esse daqui só vai sair quando? Só pra me perguntar. Vai sair, eu acho que agora no domingo. Vai sair no final do ano. Final do ano. Bom. Então você vai sair no domingo agora. Só uma dica e uma recomendação. Cast passado a gente falou do... Ai, eu tenho a camiseta do Raven Claw. É a camiseta, é um moletom, seu. É um moletom. Tá frio pra caralho. Sim. Esse Paraná está congelando, enfim. É. Pô, Cascavel registrou a temperatura menos mais 7. Baixa do estado. Menos 7, eu vi. Não, brincadeira, 7. Menos 7 é sacanagem. Não, deu 6 aqui. Menos 7 tinha 2, cara, vivo só, né? Deu 6. Mas você participou lá do... Do Combo Infinito. Não, na verdade, vamos falar uma coisa. Antes eu vou falar do meu joguinho que tá ali, né, que é o Transistor. Cara, é semana de gravações, ó. Ontem, na segunda-feira, a gente tá gravando. Somos na terça-feira. Somos campeões da Terra, todo mundo, sim, quer gravar com a gente. Ó, porque ontem o Snake participou do Combo Infinito lá com o Ariel e o Alexandro, né? Pô, peraí. O combo não é tão infinito se o Snake já terminou e já tá aqui. É. Não, mas só eu terminei. Linkado abaixo, sim. E falamos da série feita pra YouTube, do Street Fighter. Sim. Do fã-filme, né? Uhum. Do Street Fighter Assassin's Creed, que é um filme excelente, fica recomendado. E recomendamos o cast pra vocês ouvirem lá. Ficou bom mesmo? Ficou bom pra caralho. Cara, ficou assim, ótimo. Cara. Você, no seu comentário, você colocou... Tudo que um filme de um jogo de luta devia ser. E, cara, na boa, tudo que um filme de jogo de luta devia ser é uma merda. É. Então, sabe? Não. Não, é que ele falou positivamente, você entendeu errado. É, porque o que acontece? Não, não entendi errado, tô zoando mesmo. Só que chegamos à conclusão que o Ryu é filho do Akuma. Caraca, vocês viajaram longe, hein? Cara, a gente viajou longe. Alguma coisa sobre Street Fighter, galera? eu não terminei ainda. Não, assim, sério, a dica, vocês já leram alguma coisa pra falar isso? Não, que nem a gente tava falando, vendo o seriado ali, dá uma contextualizada ali. Sim, para. Bom, de spoiler que não vi ainda. Vai escutar lá, vai. Você vai escutar lá. Ó, amanhã, vocês dois vão estar lá, olha só, estarão participando... participando do Projeto X, né? Então vocês vão estar falando sobre um tema. A intenção sobre um é tema, instalar adamantium em nossos ossos para nos, sim, tornarmos, né? É, sim. E na sexta-feira eu vou participar lá do Nerd Byte, lá com o Marcos Mello. Então, essa semana todo mundo tá gravando um monte de lugar, né? Olha só que maravilha. É. Bom, só que, galera, como o adamantium tá caro, a gente vai substituir adamantium por latão, né? Nos ossos, vai ser bem legal. Né, Snake? Bom, você não pode esquentar muito, né? Verdade. Bom, se pegar uma febre, derreta. Eu vou falar agora do jogo... Nossa! Agora sim, vamos lá. Eu vou falar do jogo que eu fechei essa semana. Semana passada lançou ele na terça-feira, que é o Transistor, da mesma empresa que produziu o Bastion, que é um excelente... Você tá ligado que Transistor é um componente eletrônico? Claro, mas é um trocadilho pra isso. Mas é um jogo muito legal. Ele tem, espiritualmente, a mesma base do Bastion, né? Porque tem todo esse lance de você... Mataram os pais dele e tal. Caralho, você jogou Bastion pra caralho! Acho que só eu que joguei baixo aqui, né? Só. Então, é uma pena, cara, porque Baixa é um excelente jogo, uma arte fodástica, e o Transistor, como que é da mesma empresa, não ficou pra trás nisso, cara. Ele é muito legal. Ele tem... A personagem principal é... Cara, é... É linda a movimentação dela, é linda quando ela tem a possibilidade de cantar, cara, é muito, muito foda. Esse jogo, assim, só pra você entender a mecânica de jogabilidade. O jogo, ele é visual meio parecido com o Diablo, isométrico, visto de cima, tá ligado? Tipo, a câmera aqui em cima e o... E, cara, é muito legal porque você tem as quatro skills ali que você pode combar, como se fosse um jogo de Diablo mesmo. Só que tem uma mecânica que é bem legal, assim, que quando você carrega uma barra, que ela se carrega automaticamente, você pode parar o tempo, fazer as ações, e depois as ações ocorrem. Por exemplo, quando o inimigo vai quase te atacar, você para o tempo, você sai da posição daquela, ataca ele, e sai pra mais longe, ou você dá o máximo de ataque contra ele. É muito legal essa mecânica, cara. Então é muito, muito foda. Uma coisa que também é legal é que normalmente você pega skills, né, que são os skills principais, e você pode usar no... Como se fosse a habilidade, por exemplo, do Diablo, né, que é a skill ativa, né. Só que toda skill ativa, você pode encaixar ela utilizando a possibilidade de transistor como uma skill passiva. Se você, por exemplo, mescla uma skill lá que te dá um dash, mas junto com uma que você sumou no cachorro, o cachorro vai ficar mais rápido, tá ligado? Tipo, outra que você pode, por exemplo, sumonar, assim, por exemplo, quando você dá o dash, tem uma skill, se você usa ela normalmente, ela só joga um trilho, um traço, assim, de raio. Só que aí você mescla junto com o dash, quando você dá o dash, fica um traço de raio no caminho, tá ligado? Então é muito, muito legal, cara. E é interessante. Sim, tem todo esse lance, por exemplo, no Bastion, pra quem jogou, sabe que o Bastion tinha aqueles desafios, né, que você podia... chegar num lugar, derrotar tantos inimigos, fazer um teste lá em tanto tempo, né? Então você ia pra uma parte isolada do jogo pra fazer esse teste, pra fazer esses desafios, pra você ganhar recompensas. E no Transistor também tem isso, cara. Então ele a temática dele é muito foda, tipo, a arte dele é fodástica, cara. Uma coisa que me impressionou bastante foi, que nem eu falei, a movimentação da Red, que é a personagem principal, cara, é muito foda. Então a história é bem cativante, então eu recomendo mesmo. Excelente, excelente. Eu fico a minha recomendação, eu fechei aí. 6, 7 horas pra fechar, se você quiser fazer normal. Se você quiser completar o New Game Plus, aí você vai um pouco mais longe que isso, né? Então essa é a primeira jogatina. Agora sim, vamos pra uma coisa que eu joguei hoje, um jogo que eu joguei hoje, que é... O jogo do torpedo, do banheiro. Jogo do torpedo, mas não esse. Que é Watch Dogs, cara. Watch Dogs, eu... Cara, eu me recuso a acreditar que você comprou um jogo de observar cachorro. Sim. Isso é coisa da Nintendo, cara. Sim. Então, pra quem ficou apenas no PC, não tem um videogame como o Snake tem, né? Um videogame PS3 ou um da Wii, nova geração. Sem, nova geração, antiga geração, que podia rodar... Não, é da rodar... Tom, tá. Não, é não, é da antiga. É. Que podia rodar o GTA V, mas ficou na vontade de ter GTA V pra PC. O Watch Dogs vem em boa hora, porque o Watch Dogs, ele tem, obviamente, a mesma... parada de ser sandbox, né, cara? E é um jogo muito legal. Você nunca gostou de um sandbox, né? Cara, Mafia 2 tá no coração, Sleeping Dogs também é foda pra caralho. Vocês têm que jogar o Snake, eu falei pro Snake, joga Sleeping Dogs, cara. Vive, você falou dos dois e não falou de Portal, o que que tá acontecendo não, com você? Não, tô falando sandbox, cara, vamos conversar Portal direito. Portal virou sandbox, cara, depois que liberou criação de mapa. Não, você entendeu errado. Sandbox é uma cidade viva, você vive naquele mundinho. E uma coisa que eu achei... Exato. Bacana... Oi. Eu não preciso explicar isso pra mim, né, cara? Eu sei, mas é bom explicar pros ouvintes, é o que eu quero, né? Bom, uma coisa que é legal, assim, nesse jogo, por exemplo, quando você joga, quando você tá dirigindo um carro, por exemplo, em GTA ou em Sleep Dogs, você sempre tem aquela visão no máximo da roda do lado, no máximo na frente do carro, e nesse não, tem visão em primeira pessoa, cara, tipo, no carro, eu acho muito, muito legal. Cara, dirigir um carro num videogame com visão em primeira pessoa não é legal. Não, é legal, cara, é que você... Se você quer assim, dirigir um carro em primeira pessoa, você dirige um carro. Sim, uma coisa... Não, mas assim, uma coisa, se você... que normalmente quem joga sandbox gosta muito dessa temática, acaba entrando naquele mundinho, né? Então, quando você não vê... Sabe o carro... Sabe quando isso acontece? Quando a vida da pessoa é deprimente. É, isso tá foi pra suando? Você, ouvinte. E olha só, a parte que é uma das outras temáticas, né, do jogo, que é muito legal, que é a parte dos... Você fazer hackeamento, você hackear, por exemplo, uma câmera, aí você muda pra outra câmera com um hack, e isso é muito, muito foda, cara. Tipo, é um jogo muito bacana, eu tenho me divertido como se tivesse jogado bastante. Joguei só hoje, antes da gravação, 3 horas, direto. Mas, cara, é muito cara, legal. Isso é um emprego bom, né? É um emprego bom. Sim, mas é legal a cidade, né? Porque é baseada em Chicago, né? Então, o cenário é muito, muito legal. Então, você vai ganhando... você vai abrindo novas possibilidades dentro do cenário. Então, por exemplo, se você hackeia, você tem, quando você vai upando suas habilidades, você vai abrindo novas possibilidades de fazer hack, né? E, por exemplo, o hack da ponte, né? Você tá sendo perseguido por polícia, você passa pela ponte, ativa o hack, a ponte eleva, tá ligado? Então, isso é muito legal. Às vezes, por exemplo, quando você tá fazendo side mission, principalmente que foi a maioria que eu fiz hoje, é assim, por exemplo, você tá no meio de um momento, você tem uma parada meio que Minority Report, tá ligado? Que você prevê um crime pra acontecer e você vai lá pra bloquear. Só que daí, tipo, obviamente isso é baseado em dados que no hack te fornece essa possibilidade, né? Então é muito legal, cara. Eu tô curtindo muito. Eu tava querendo muito jogar, tipo, um sandbox faz muito tempo, assim, e o Sleep Dogs, olha só. Watch Dogs, enfim, mandou muito bem, cara. Então, de parabéns, eu gostei muito do jogo, eu achei muito bonito, muito legal a jogabilidade. E tomara que venha mais jogos sandbox aí, Mafia 3, tomara. Bom, Excel, agora... Não, me obrigue. Excel, agora você tem uma missão. Eu tenho uma missão? Sim, só pra gente... Como é um game track, a gente tem que ter uma música pra acabar. Dê uma música pra gente acabar aqui, cara. Agora? Assim? Sim, nada, na lata, de repente, na lata. Travando? Cara, eu quero a versão do Ouça Remix da música do Ken. Do Ken... Foda, aquela que é cantada? Isso, essa mesmo. Nossa, ó. Foda pra caralho. Cara, são as melhores músicas do Ken até hoje, cara. Ei, mas quem é muito que canta? Foda. Olha, quem que canta eu não sei. Eu só sei que quem tá na gata... Quem tá na gata, ó. Bom, então, galera, a gente fica por aqui mais uma edição. Espero que vocês tenham gostado do formato em vídeo. Esse formato vai ser mais... Deixem seus comentários. Sim, deixem seu joia. Correspondências, desenhos, sacrifícios, todas, enfim, as coisas bonitas. Uma coisa importante, você também pode ouvir, como a gente já falou no começo do vídeo, pode ouvir os podcasts no SoundCloud, principalmente os antigos. Você tá chegando hoje aqui assistindo pela primeira vez o Game Track, né? Não ouça os antigos. Sim, ouça os antigos, aí tem no muito programa bastante. No máximo, dois anos atrás, só. Chega. Sim, mas ouçam lá os episódios. Tá, também lá tá o Papo de Noob, lá tá o siga Game Track. Os sim, siga os Abus, o Snake, o Excel. Siga o Excel. O Snake, não me siga. Bom, então, galera... Você pode me seguir, só não sei se eu vou conseguir te responder, tá? Então, galera, a gente fica por aqui. Até mais! Tchau!